Amor, que por amor desceste. Amor, que por amor morreste. Há quanta dor não padeceste. Minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor, que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Há quanto amor por mim sentias. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que exaltas e abençoas o réu a quem te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti teu grande amor senti. Graça me segura.